Oeste, né? 6225 na escuta para a cópia. Siga. Oeste, né? 6225. Autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para os Luno 7, nível de voo 380. Estenhoso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5170, Channel 6225. Desado nível 380, Brasília, via Peslo 17, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, 1935, 5170, Channel 6225, posição 62. Protegimento correto, o chinelo 6225, no 62 o time transfere o puxo de chinelo. Salvador, azul 4201, pronto para puxa de posição 8. Posição 8, aprovado o puxo de chinelo 4201 no chinelo táxi. 4201, sim, aprovado o puxo de Alpha X-Ray Lima, confirme, ponto para ingresso? Positivo, senhor, no aguardo. Alpha X-Ray Lima, autorizado o ingresso, utilizando o portão 1 no chinelo térmico. Lima. Segue acionamento, Oceané 6225, 62. Portão 62, inicia agora, senhor. Um minutinho, senhor, a gente inicia. Controle 11935. 193, 3890. Controle Salvador, muito bom dia, 3890. Cruzando 2 mil pés da PUCA. 3890, contato no ADE, suba as vias saída PUCA para o nível 330. Sobe via PUCA para o 330, 3890. Pode voar, PUCA. Lente Chimitax, 6225. Lado, Salvador, azul 4201, pronto para o táxi 104 a bordo, 0430 de autonomia, 0406. Hotel, azul 4201, aguarde para o início do táxi. 6225, por gentileza, mantenha a posição, aguardando para o início do pushback. Oxe, 6225, é o solo, Salvador. Vai manter a posição, tá? Vai tirando foto na posição. Azul 4201, táxi aprovado via parte principal em Índia, observando o reboque de um Embraer da Azul para o portão 01. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 4201, tem um bom voo. 4201, sim, tá brincando. Via parte principal em Índia, tá? E entre o teste da aeronave Embraer. Ponto de espera 118.5. Obrigado e bom trabalho. Puxa 6225, coordenação com o equipe de solo. Após a passagem da Embraer da Azul a cauda em direção ao ponto de espera, puxa o acionamento aprovado no 612, chame táxi. 7, após a passagem do pronto, grátis, pode. Bom dia, Alfa XRD, Vicente. Salvador, gol no 865, autorização Brasília, 365, bom dia, Eco, confere 360, já tenho aprovado Brasília, pronto, cópia. Prossiga. Gol no 865, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via presumo no 7, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle antena em 1 no 9 decimal 35, transponder 5403, gol no 865. Autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, 330, final de turno. Declarado 1 no 0, curva direita na Arbor da Ierefa. Gerado controle 5403. 5403, protegimento correto, gol no 865. Portão 9, time pronto para o pushback e acionamento. Azul 4 horas Goiânia, por gentileza, confirme 070. Alá, 70, 110, copiado. O Xerame 225, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que negar 10 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame teu Rio no 8, decimal 95. O Xerame 225 tem um bom voo. Obrigado, pátio, Índia, portanto, Ocean Air 6211, em coordenação com a equipe de solo, após o Airbus da companhia passar a cauda em direção ao ponto de espera, já tem livre puxa acionamento no portão 5, chame pronto para o táxi, Ocean Air 6211. 6211, cliente vai chamar para o táxi. Quanto é o ponto de espera? Chame 225. Azul 4201, decola 21, controle no 208. 11935, corrijo. 11935, confirmo? Afirmo, 11935. Bom dia, obrigado. Senhor, bom dia, Azul 4201, subindo via Dael. Azul 4201, contato radar, suba via, saiu via Dael para nível 340. Sobe via Dael 340, Azul 4201. Ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, vai reportar mesmo ao Conca. Movimento 5254538 na 0. Total ou 9987. 9980, pouso autorizado, vento no 20 graus, 99. Livre pouso, pista no zero, ou 9987. Meia 219 está pronto para o táxi, estamos com 146 a bordo, com 3 horas de manhã. Copiado, meia 219, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 0 no 5. Correção, que negar agora no 0 no 6, acabou de mudar no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, meia 219, tenha um bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, 1093. Polo 093, bom dia, com fins eu tenho 360 aprovado, informação em curso eco. Prepare Arbor Elefa e aguarde 1 minuto para cópia. Afirmativo 360, Arbor Elefa, aguardando cópia. Afirmo, 1625, após a passagem do Goli, mantém. Da Mari, chame no EBS, descida aqui na Zona 096. Aqui é passando de lá, por exemplo, já foi em Santo de Troa de Itap, senhor? Exato, de Itap. O presente está passando de 229. Solo 95, direito no 211. 211. Solo Salvador, gol 9980. 1980, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 9980. Gol 1093, pronto para cópia? Prossiga, gol 093. Bolo 093, autorizado para a Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Nítimo conforme a rota do plano. Controle 119, decimal 35, transponder 5177, bolo 093. Autorizado 360, conforme plano, a pista é no zero, curva direita, Arbor, Elefa, Nítimo. 135-19-35 é o controle 5177, código transponder. Gol 095. 5177, protegimento correto, gol 093. Portão 111, chame pronto para o pushback acionamento. Graças a Deus. Decolo 25, decolo 27, controle 1028, 1935. Senador 25, contato radar, suba via, saída árvore para o nível 380. Eu saí da árvore por 380, saí na vez. Ele autoriza a voar a árvore da presente, você na 625? Fui direto para o Elefa, 625. Para o Elefa, você na 625? Salvador Passarinho 2229, já descida. Isso é para 4 mil pés, que ele é da Alva 096, Passarinho 2229. 4 mil pés, Passarinho 2229. Linha 211, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 9 nós. Iniciando rolagem, Oceania 62 nós. 4201. Passou 70, chame o centro 126, cujo, chame o centro 125, decimal 1, lanterna 133, decimal 25. Centro agora Recife, 251, negativo 3325, bom dia, azul 4201. Controle 11935. Bom dia. Foxtrot, posição 2, autorização Brasil. 3517, Foxtrot, confere. Por gentileza, confirme o portão 02. Afirmo. 02, ciente. Brasília tem um 360, aprovado. Quanto falta? 3517, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para Zulu 17, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elefa. Controle apenas em 119, decimal 35. Aciona 5152, tan 3517. Correto, cotejamento 3517, portão 2, chame pronto para o pushback do acionamento. Saco do turno 8, Recife, com 161 a bordo, 1340 com... Gol 61, 1340, confins copiado, gol 865, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 016, no ponto de espera quando pronto, chame torre 18, decimal 95, gol 865, tem um bom gol. Pátio principal, Índia, ponto de espera 18, nosso bom trabalho, gol 865. 27, 75. Deixa eu manter a nível 050, azul 2775. 050, azul 2775. Salvador, azul 2775. 2775, precisa. Qual o nosso número para pouso? Número 2. Ah, ok, então, obrigado. Sara da 10 pronta, voo no 8 meses. Corrida da linha de decolagem, está 10, vento no 00 graus, 99. A linha de decolagem está 10, voo no 8 meses. Falei 2229, desça para 2000, que é levar na 096. Faz etapa e completa a chegada Mari, repartiu o carregador. 2000, faz etapa Mari, para um lote para fazer 2029. Aprovado, puxa o acionamento, 35 no 7, chame táxi. Passado, eu solicito um pequeno desvio aqui, se puder fazer uma pequena informação. Obrigado, desvio, passarei por 229. para o pushback acionamento, voo no 093, no 111. 111, aprovado o push acionamento, chame táxi no 093. Chama lá para o táxi, voo no 093. Chame o centro na frequência 125, ou na antena 3325. Ligou 3325, a Sané 62 de novo, bom dia. Azul 2775, desça para 2000, que ele dá 1-0 na DE. 2000 no 0 no meio, azul 2775. Taxi 571 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterando o voo. 45, confis, por gentileza, confirme. 181 a bordo. Negativo, 81. 081 a bordo, 3597, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pista no 0. Senegal no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95, no 0. 93, tem um bom voo. 3, 5, 7, 1, 0, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 2229, os autorizados pistão 10, vento 1.0 graus, 8.9, ajuste no 0 no 6. Pátio principal e Índia até o ponto de espera do pistão 0, Senegal no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, no 093, tem bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, 7895, voo no 093, bom dia. 3875, complete final ILS, chame a torre 1895. 3895, obrigado, Samba Tavares. 1865 vai passar 170, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260-288, bom dia. Solo 45, libera direito, chame solo no 211. Põe na direita 211, pai, 2229, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 5973, seja só, Recife, nível 390. Por gentileza, chamo 5973 para Recife. Afirmo. Bom dia, 5973, informação em curso, Foxtrot, Recife, eu já tenho 390 aprovado. Por gentileza, prepare Puca, transição Aracaju e aguarde um minuto, cópia. Puca, Aracaju, 390. Passarido 2229, é o solo Salvador? Escuta, prossiga. Passarido 2229, autorizado Alfa e Juliette. Para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota 2229. Gente, via Alfa e Juliette para a remota 12, atento ao balizador 2229. Rio 5973, pronto para cópia? Proceda. Rio 5973, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 390. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5405, Rio 5973. Passo autorizado, Rio nível 390, na forma rota de plano, decola da pista 1 a 0, controle esquerda porta, pista Puca, Aracaju. Transponder a sanagem, sanguilhar 5405, controle 1 no 9 decimal 35, Rio 5973. 5973, transponder 5405. 5405, 5973. Correto, cotejamento 5973, espaço 3, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamarei, 5973. Considerando 9973, é isso? 9975. 9975, por gentileza, senhor, qual o horário do plano? Infelizmente, eu vou ter seu plano na minha tela só aproximadamente daqui a 15 minutos, já pré-aprovado, senhor. Assim que eu tiver seu plano, eu chamo para o senhor para cópia, ou por gentileza, 0902, 0903, que eu já devo ter ele pré-aprovado, chame outra vez. E finalizar esse balizamento, vai finalizar o nosso senhor, ok? Ok, tudo bem, então estou autorizado aqui via aquilo. É, autorizado já via aquilo e chame o solo no 211. Beleza, não, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, 2775. Bom dia, autorizado ingresso, táxi Equilo. Táxi lento, senhor, aguardando o sinalizador. A posição prevista é 3 Lima. Ok, traçando para a lista 3. Além da Minova 0093. Correio 5973, Taquicaba, Sudeste do Paraná. Correio 60, Vigilante. Via Arpo, Pão 360, 5973. Correio 67 da Rio. Correio, já tem livre posicionamento no parte 3, chame contra o táxi, o Rio 5973. 5973. Azul 2775, somente cautela, um 767 da Rio, iniciando o pushback no portão 07, agora bem distante do senhor, mas somente até a tia. 4958, contato o radar, autorizado de chegar na Mari, voo em Mari da 320, chame meu DL descida. Está presente, voo a Mari, para a chegada a Mari, tomará meu DL descida, voo a 549. Pode voar Elefra, senhor, aí já livra uma informação? Cruzado direto, Elefra 3517. Muito grato, voa Elefra 3517. Uno 093, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 7 nós. Livre decolagem, 093. 1935, controle 1935. 1935, bom dia. Correio 5973, para o site. CD03, autonomia de 4 horas e 30 minutos. Alterna, Salvador. Correio 5973, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal Índio, ponto de espera pista no 0, Kenegal no 0 no 6, ponto de espera quando pronto, chame Torino no 8, decimal 95-5973, bom voo. Ativo táxi aprovado via pátio 3 e pátio principal, ajuste no 0 no 6, ponto de espera, chamada Torre, 198, 953, 5973. Sidrão 9975, pronto, na escuta para cópia. Sidral 9975, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle 119-35, transponder 5436, Sidral 9975. Cotejamento correto, Sidral 9975, parte de cargas aprovado, pushback, acionamento, chame ponto táxi. Tráfico Salvador, Sidral 9970, centro da Fox, Celestina Teresina 340. 9970, bom dia, Fox Trot, confere, por gentileza, qual é o do plano, senhor? 0930, senhor. 0930, possivelmente eu terei seu plano em minha tela já pré-aprovado em 6 minutos. Aguarde, por gentileza. Estou aguardo, obrigado. 3000 pés, que é legal na 0 no meio. Sete para 2000, que é legal no 0 no meio, azul 4958. Torre Salvador, bom dia. 5973, quanto espera? 5970, pronto para partir. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 9 nós. Marinho decola pista 10, Rio 5973. Agora 093, vem direto ao Leste. Direto ao Leste, 093. Vai passar 180, chama o centro em 1260, alterna 288. Tiver, você confere 1260, 288, está para cima. Decola ao 58, controle 119-35. 1935, obrigado, bom dia. 1935. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolado, livrando 1773-390. 5973, contato radar, suba via saída PUCA para o nível 390. via Puca para os 290, com a nossa frente. Azul 4958, desça para 2000, autorizado final LSXY, pista 90, informe o localizador. Depois terá a possibilidade de voar a proa de duna para evitar acumular frente? Autorizado de desvio à direita 4958. Ciente, autorizado de desvio à direita, após desvio vai tomar proa de duna, e autorizado o localizador reportaremos estabilizado. Coluna 093, passa 170, chama o centro 1260, alterna 1288. 260, 1288, pô. 5973, vou direto Romeo Fox 018. Todo, Romeo Fox 018, fica lá pra frente. Para o táxi, geral 9975, 3 a bordo. 3:30, alternando o ar. Copiado Sideral 9975, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera pista no zero, Kenegão no zero no meia, ponto de espera quando pronto, chame Torrinho no noite, decimal 95, Sideral 9975, tem um bom voo. Autorizado, pátio na linha chamada a torre, até o final do ar. Bom dia, senhor. Sideral 9970, na escuta, Precota. Prossiga! Federal 9970, autorizado para Sierra Bravo Tango Eco, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição de Lube, controle 119.35, transponder 5445, Federal 9970. Autorizado, eu vou 360, da qual zona zero, primeira curva esquerda, na terceira da Momo, Momo de Lube. Eu fiz o 20 a rota, controle de saída 19935, transponder 5445, sideral 9970. 5445, cotejamento correto, 9970, por gentileza, modifique a sua subida, subida Momo, transição Nenim, Nenim, November, Echo, November, India Mike. Ah, se ela ativou agora sim, Momo Neninho, Federal 9970, senhora, já tá pronto para puxar daí com acionamento. Correto, cotejamento 9970, livre, puxa o acionamento, chame táxi. Chama táxi. 545. 285, 2545, final da carteira. Federal 9970, quando estiver, tá pronto. Federal 9975, a linha de cola pistão no zero, vento 090 graus, 89. Ali, 4958, para interceptar localizador, curva direita na proa 060. Curva direita na proa 060 para interceptar, o azul 4958. decolagem 9975, vento 090, grau 2 0. O azul 4958 estabilizado e elétrico. Sete, complete final e ali se chame a torre 1895, azul 4958. Completa com a torre 1895. Sou Salvador, muito bom dia, azul 4958 estabilizado e elétrico. 4958, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 89. Pouso autorizado, 10, azul, 4958. 0, pronto. Tá. Está com 2 a bordo, autonomia de 4 horas e 9, alternando o Santos Luiz. Já foi decidido, pessoal, chamar o controle, 11935. Espera, pista no zero, que é negão no zero, no meia. Ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 9-5, Cidrão 997-0, tem um bom voo. Ativo, senhor. Passo 3, passo 1, ainda, agora ponto de espera da 10, ela 2, 7-18-9-5, 1-0, na meia. Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Até a próxima, senhor. Direto Leda. Faz desvio direto Leda, Cidrão 9-9-7-5. Sideral, torre, Salvador, Sideral 9970, ponto de espera, pista 1-0, ponto. Sideral 9970, mantém o ponto de espera, tráfego na curta final. Mantém tráfego na curta final, visual, Sideral 9970. Nossa, a Lima tem pistão no zero. A Lima tem pistão no zero, Sideral 970. 958, solo 09, libera direita, chame solo 121, décimo 1. Libera direita com solo 121, nós vamos para 958, bom dia. Bom dia, Azul 4958, Lucro na Delta. Azul 4958, bom dia, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 4958. Autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, o Azul 4958. Centro 125, 1 antena 133, 25. 25, 1, 133, 25, boa.